músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. No reason for you to cry.

Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Thank you.

As canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. One more set tomorrow, Estamos apresentando Encontro Central. Teve para você Peter Cetera, também Perigo com ZZ Posse e Cry for Help com Rick Astley. Chegando, Placa Luminosa, Telefono. As canções imortais. Quero te encontrar, ver o teu Encontro Central, o coração batendo mais forte. Seus olhos são espelhos.